Em perfis criados nas redes sociais, jovens criminosos postavam fotos e vídeos ostentando motos de luxo, dando rolês em grupo, atirando para o alto ou apenas fazendo poses. O objetivo era mostrar os veículos. Pirata do asfalto, nós ama motoveloz. 5 estrelas na minha quebrada, isso é normal pra nós. Nós tem o segredo da senha pra trazer o motozão. A380 pra ficar na minha motoveloz. No Insta nós publica, na pista o terror dos boy. A quebra é um campo minado, vacilou quem toma é nós. Pra aliviar a revolta, nós vai trazer uns torpedão. É os pirata do asfalto, mas é bom, mas escolher é bom. Porque a Patricinha brisou na minha passada cara e no brilho do meu robô. E o menorzinho no passadão, na quebrada Zé Bolinho se assombrou, yeah. Mas não pega nada, sou artista, meu doutor. As donas da cidade tudo quer colar com nós. E os homens pra me prender tem que fazer operação. Levou a M3 e até o da XRE. Trancou a minha casa e mais 5 milhão. Eu tiro a tinta, deixo a brisa rolar, minha roda voar. E só vou parar quando acaba a gasolina. As donas da cidade tudo quer colar com nós. Usam pra me prender, tem que fazer operação.